Oasis. Et farem mà. Sintonies a Ràdio Cornellà. 104.6. T'acompanya. Ràdio Cornellà. Moi boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis a este noso programa. Despois da Semana Santa, despois da Pascua de Resurrección, hoxe estamos aquí outra vez con vosotros. Darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por el isto non sairía en antena. E tamén darlle benvida ao recuperado Armando, que xa está entre nosotros. Benvido, moi boas tardes, Armando. Moitas gracias, como non, saludar a todos os ointes e en primeiro lugar a Kiko Belinchón e a toda a audiencia que estes días pois me botaron en falta, e xa estamos aí que outra vez, e así que amigas e amigos, lembren que isto é Radio Cornellá e isto é sempre en Galicia. Duas horiñas de radio en galego para que todos vosotros podades disfrutar. O que vamos a facer é darlle as gracias ao noso incondicional seguidor Cristian Salles, que ademais enviounos un detalliño interesantísimo e vai nos servir de iniciación para despois chamar ao primeiro convidado, que é Modesto Fraga, e que fai referencia ao que nos envía precisamente Cristian. Vamos a ver, escoitaremos un bocadiño de música. Unos minutiños con música e con información. Vamos a ver. Praia do Mar de Fora, lugar onde os antigos gregos pensavam que o sol se retirava a dormir. Bom dia. Encetamos a semana com um tímido e apoucado sol e as temperaturas fresquitas e debalando. O passado sábado, tal como anunciei, acudim à Fisterra, onde um reduzido número de intelectuais dinamizavam e promovem a cultura popular e a recuperação da sua história não oficial através da vida e obra dos seus personagens mais sobranceiros. Este livro sobre a vida e a obra de Desiderio Paz Figueroa, popularmente Dom Emérito, é o terceiro livro que editam dentro desta linha. Este médico multifacetário foi o companheiro de carreira na Faculdade de Medicina e amigo de Castelau. Considerado o pai do tradicional antroido finisterran, dou a conhecer as suas poesias através das revistas Neria, Alvorada e Finistere, fundamentalmente. Homem religioso, ou igual que muitos intelectuais galegos da época, criador da obra musicada que forma parte do acervo cultural da Semana Santa Finisterran, declarada de interesse turístico de Galícia. Nas primeiras décadas do passado século, criou uma escola de teatro, a Rondalha, e a banda de música. Como jornalista, exerceu de corresponsal da vila, com documentados artigos que ajudaram a botar luz naquele rembúmbio de ideias e interesses. Dom Emérito, contrariamente do seu amigo riachero, que dizia: estudei medicina por amor ao meu país e não exerci por amor à humanidade. Ele, junto à sua companheira de vida, Dona Jesusa, fizeram a medicina uma vocação, o cerne da sua vida. Médico dos pobres às 24 horas do dia. Também seria este povo trabalhador que quem o arrincaria das gadubas da morte, quando naquela noite de julho do 36 foi detido pelas hordas fascistas. Um detonante que serviu para que o povo trabalhador se organizasse por quendas que entorpeceram de noite e de dia os criminais plans, o tempo que amoldavam as duas patas sobre as que adoitam mover-se o fascismo, o terror e a mentira. A situação chegou a um ponto no que o chefe dos golpistas chegou à conclusão que seria um mal menor a posta em liberdade do galeno, que seguira arrupado até o fim dos seus dias por essas gentes destemidas que miram cada dia de frente a esse oceano da morte e da vida. E aqui remato por hoje com essa história de entrega e amor que fecundou os sonhos, os latejos e a alma de um povo que teve muito claro aquele dito de amor com amor se paga. Um texto do senhor Fernando Biqueira. Até mais.